Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 30 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1876-A de 2012 do deputado Flávio Bolsonaro do PP. Ele dispõe sobre a impossibilidade de investidura em cargo público da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações por candidato que tenham sido condenado com sentença transitada em julgado pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra a menor. Na verdade, eu estou transformando em lei o que é a vontade da maioria da população, né, que tem que ser protegida de pessoas que já cumpriram sanções, punições, prisões em razão de abusos sexuais de crianças, né, os pedófilos, e mesmo que eles já tenham cumprido sua pena, é importante que eles sejam impedidos de entrar em cargos públicos, como, por exemplo, professores, médicos que lidam diretamente com crianças, porque a gente sabe que muitas vezes é um desvio, né, que essas pessoas têm que voltam a acontecer, e o índice de reincidência desse crime de pedofilia é o que beira os 90% no Brasil. Então é uma iniciativa em defesa da sociedade, que eu tenho certeza que um pai, né, ao levar o seu filho ou sua filha no médico, e sabendo que esse médico já cumpriu, por exemplo, pena por pedofilia, não vai querer deixar sua filha em momento algum sozinho com essa pessoa, por mais que ele já tenha cumprido a sua pena. Então nada mais é do que reconhecer em lei um pleito, né, uma vontade da sociedade que merece ser protegida em função desse tipo de criminoso asqueroso que é o pedófilo. Pelo texto, o impedimento vale mesmo quando a pena de pedofilia já tiver sido cumprida. Reportagem Ronaldo Ribeiro.